dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, é, põe um pagodinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. Que os meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! E quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Tira a mão de mim, me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pacote só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pacotinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde. Meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. A moleque, quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim. Só pra relaxar, sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, põe um pagode só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um Tiaguinho aí pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar, moleque. Tiaguinho, só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, muita saúde. Graças a Deus. E o resto a gente corre atrás.